Depois do alvoroço, juntos nos reunimos. Paulo nos abraçou, com amor nos ensinou. Com lágrimas e firmeza, ele nos exortou. Seguindo a verdade, o seu coração clamou: Senhor, nós vamos por onde tu nos guias. Em meio a tribulações, a nossa fé se erguerá. Em cada passo, a tua graça nos abriga. Caminhando em fé em ti, Senhor, confiaremos já. Em Troade a luz brilha, a esperança não se vai. Eu te curo levantado, a vida restaura, faz paz. Paulo nos lembra que em amor devemos andar, servindo com humildade, prontos a ajudar. Senhor, Senhor, nós vamos por onde tu nos guias. Em meio a tribulações, a nossa fé se erguerá. Em cada passo, a tua graça nos abriga. Caminhando em fé em ti, Senhor, confiaremos já. Não temerei os lobos, no teu amor me firmarei. Teu Espírito me guia, em ti eu confiarei. A tua palavra é luz, meu coração se enche de paz. Na jornada eu vou, com fé que nunca se desfaz. Senhor, nós vamos por onde tu nos guias. Em meio a tribulações, a nossa fé se erguerá. Em cada passo, a tua graça nos abriga. Caminhando em fé em ti, Senhor, confiaremos já. Portuguese worship, acoustic guitar, piano, synth guitars, BPM.